armas de escrita ajudas a matar. Lá no piano soltei a mara. Aí no piano peguei de cara. Peguei de cara. Onde eu chorei sem mais vivendo. Onde ela à noite de outra cidade. Entre os olhos mais mascarados. Passei o vermelho. Com as raízes fora da terra e diverti-me assim sem ligar a morte cínica de uma fé. Peguei de cara.